1988. Bela Vista. Sete sonhos em um. Região Abissal. Você, obsessão, eu fico baratinado. Estou andando, mas não vejo, ando desligado. Alguém falando alguma coisa, eu digo que oi, como claro, sim, é. Mas pensamento está longe, está em outro lugar, junto com a pessoa mais bonita que se possa sonhar. Meu sonho é tão real que eu posso até te ter. Em pensamento estou ligado, estou amando você. Você. Eu estou amando você. Dirigindo na estrada, bem na mãe, o sol da tarde, o dial sintonizado. Som, acorde, melodias, tudo bem refinado. Me lembra a harmonia do meu corpo em você. Nota mais agudo, o beijo dela me provoca arrepio. Me quer saber, aumenta a marcha, o sinal amarela. Um toque na buzina, olha aí por favor. Estou acelerando pra encontrar meu amor. Olho no retrovisor e vejo os olhos dela. Vou te dar uma garota linda como ela. Linda como ela, outra garota quis me merecer. Porém nada como, só como você. Saudade no meu peito, explode coração. Cima junto dela, não muda não. Estou completamente apaixonado, mas que obsessão. É meu bem querer, me falta o ar. Somente ao lado dela, aliviado, volto a respirar. Tanto sentimento, não cabe em mim. Quero estourar na minha sede, bebo até o mar. Por isso que você tem ideia de quanta solidão eu sinto quando ouço aquela nossa canção. Lua até saiu pra rua para esclarecer. Luz da lua insolente me remete a você. Então eu me pergunto como ela estará. Já passa do horário que ela vai se deitar. Morrendo de saudades do cheiro do meu amor. Talvez esteja nua, lá faz tanto calor. O dia clareou, eu peguei de novo estrada. Só mais umas horas, dessa vez não vai haver parada. Não fique triste, se prepare pra me receber. Esta noite eu vou amar você. Tá ligado, na quebrada fica assim de gavião. Se tem alguém pagando de pregador, sai show. Aqui sou eu que tô. Vai procurar o seu caminho, sua cara a metade. Não me venha com esse papo de amizade. Mulher de amigo meu, pra mim é homem. Se você não pensa assim, então some. Antes que o bicho pegue pelos quatro cantos, antes que sua família lamente aos prantos. Pode acreditar, eu sou da paz. Envolvendo meu amor, eu não respondo mais. Mas eu sempre estou seguro do amor dela. Compareço intensamente, sem a trela. Romantismo, vez em quando, sempre é bom. Presentinho, flores, bombom. Eu também não marco toca de pegar vagaba. De repente o grande amor assim se acaba. Aventura inconsequente quando pega é pular de avião sem paraquedas. 5:30, tá na hora de ligar. E aí meu amorzinho, como é que tá? Só mais um pouquinho, chego em Itapevi. O trem está embaçado por aqui. Mas eu não vejo a hora de chegar. Mas eu não vejo a hora de te ver. Estou querendo muito te beijar. Essa noite eu vou amar você. Você.